Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Canta pra mim que eu quero ouvir. Vamos nós! Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Me mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços. Só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deixe no chão. Ai, garçom, eu sei que tô enchendo o saco, mas todo perfume fica chato. Valente tem sempre razão. Garçom, mas hoje eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Mas preste atenção, por favor. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar. Quero tomar todas, vou embriagar. Se eu pegar no sono, me deixe no chão. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar. Quero tomar todas, vou embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão.